a empresa Alberto Coelho em Ormes procura operário polivalente, especializado na renovação, com carta de condução, disponibilidade imediata. Contactar o 06-7560-5965. Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45140 Ingrée, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Bom dia a todos e a todas. Ora, espero que vocês estejam bem aí desse lado. Ora, cá estou mais uma vez com mais uma emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. Ora, hoje somos sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022. É o feriado, hoje é o dia de São Martinho, é provar as castanhas, a comer castanhas e provar o vinho. Ora, então, desejo a todos que... Alguns não estão de férias, ainda trabalham, não é? E quem está de férias, que tenha um ótimo dia de feriado e que gozem bem este dia e que aproveitem, que o tempo vai estar bom, um bocadinho coberto, mas vai estar bom. E então vamos continuar com as nossas músicas e vai ser da nova até ao meio-dia com muita, muita música portuguesa apresentada por Lourenço. Então vamos já começar com Amarante... Eu duvido. Podes até revirar o mundo, não vais encontrar ninguém melhor. O meu coração sofre de dor, não entende como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também estás sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Já não me ames, duvido. No calor dessa cama eu duvido. Nos teus olhos não chames por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito que o desejo sou eu. Sangue de amor é assim. terra e virar o mundo. Não vais encontrar ninguém melhor do que eu. O meu coração sofre de dor. Não entende como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também estás sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Já não me ames, duvido. No calor dessa cama eu duvido. Nos teus sonhos não chames por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito que o desejo sou eu. Ora, vimos de ouvir o Amarante Duvido e continuamos então com o trio de Mira. Ai, ai, ai, que cheiro que a rosa dá. Ai, ai, ai, ai, vem à janela, donzela, vem cá. É uma maravilha de afinação. Algumas quadras do nosso cancioneiro particular. A primeira. Ontem à noite sonhei eu com a minha prima Teresa. De manhã, quando acordei, ainda tinha a vela acesa. Ai, ai, ai, ai, olha o cheiro que a rosa dá. Janela, donzela, vem cá. Cantam tão bem, tão afinado, que eu era atrevi-me a pedir dois pedidos de favores a todos vós. Primeiro, que andassem connosco, respirassem fundo três vezes e dessem um pum musical só às senhoras e às meninas. E depois nós pedimos o mesmo aos homens e aos rapazes. Mas agora, uma questão de boa educação. Só às senhoras. Ajudam-nos, minhas senhoras? Bem precisamos. Então e vai. Um, dois, três. Ai, ai, ai. Senhoras? Olha o cheiro que a rosa dá. Ai, ai, ai, ai. Vem à janela, donzela, vem cá. Olha uma menina ao fundo que deu um pouco antes do tempo. Agora que as senhoras cantaram tão bem, mesmo bonito, vão ver porque é que Deus deu aos homens esta voz assim grossa e às vezes não muito bonita. Meus senhores, não deixem ficar mal, se faz favor. Vá lá. Um, dois, três. E que vergonha! Mas eu acho que nós estamos por sempre mais uma oportunidade. Por favor, agora com força, não é verdade? Então vá lá. Um, dois, três. Ai, ai, ai, ai. Olha o cheiro que a rosa dá. Ai, ai, ai, ai. Vem à janela, donzela, vem cá. Nunca vi pum mais envergonhado que esse. Quando há bocado cantar os homens, eu recordei-me vagamente a primeira noite do meu casamento. Falhanço completo. Ai, ai, ai, ai, olha o cheiro que a rosa dá. Força! Ai, ai, ai, ai, vem a janela. Ora, vimos de ouvir o trio da Mira e continuamos então com o nosso Amarante. O tempo volta para trás. Se ele voltasse para trás era bem bom, mas não volta. Continua, é para a frente e passa muito depressa. Ora, então vocês estão à escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Estão na presença de Lourenço e com emissão Fim de Semana à Porta. Mais um fim de semana que chegou, não é? Então, boa escuta e uma ótima manhã de São Martinho. Ó tempo, volta para trás. Traz-me tudo o que eu pedi. Tem pena e dá-me a vida. A vida que eu já vivi. Ó tempo, volta para trás. Mata as minhas esperanças vãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Porque será que o passado e o amor são tão iguais? Porque será que o amor, quando vai, não volta mais? Mas para mim é severa, mas para mim é severa, é o eco dos meus passos. Eu tenho um sábado à espera, eu tenho um sábado à espera, que ela volte para os meus braços. Ó tempo, volta para trás. Traz-me tudo o que eu pedi. Tem pena e dá-me a vida. É que eu já vivi. Ó tempo, volta para trás. Mata as minhas esperanças vãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Meu barquinho, meu barquinho, andaste no mar e sol, sobre vagas de carinho, bateu de sonho, volta mansinho. Meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar. O meu verso de criança, a embalar a minha esperança. O meu barquinho vem cheio de saudades para você e traz-me um mastro do meio do pavilhão português. Traz muitas horas de sangue e paixões sobre convés. O meu barquinho vem cheio de elas e de les a les. Meu barquinho, que andaste no mar e sol, vagas de carinho, bateu de sonho, volta-me a si. Meu barquinho, minha herança, só tu me fazes lembrar. O meu verso de criança, a embalar a minha esperança. Meu barquinho feiticeiro, coração a navegar, meu eterno companheiro, minha cruz e meu altar. Este um coração, como eu não sonhei voltar, mas trouxeste um roteiro e ainda sobrou um lugar. Meu barquinho, andaste no mar e sol, sobre vagas de carinho, batel de sonho, volta-me a si. Só tu me fazes lembrar o meu verso de criança. Ora, então, e vimos de ouvir o Tempo Volta para Trás e o meu barquinho com o grupo musical de Apaizão. Ora, e vamos então continuar as nossas músicas, e desta vez vai ser, que já teve um telefonema de um pacião que mandou-me passar esta música, e de manhã é um bocadinho muito cedo, mas bom, vamos continuar com Pacião Imigrante e com a nossa canção Ó Maria Dá-me o Pito. Então, e vimos de ouvir Pacião Imigrante, Tom Maria dá-me o pito, Tom Maria dá-me o cá. E continuamos então com os nossos Asas da Concertina, Ricardo Fernando, o título com o Radar. Porque parou porque vi o radar quando mais ninguém o vê. Porque parou, ninguém te viu. E há 300 e a polícia nos cobriu. No lindo

Com 9 horas e 36 minutos e a vida é bela na Rádio Arc-en-Ciel. Pois é, então ficamos com as nossas músicas e continuamos com Carlos Pires, Saudades de Você. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã aí desse lado. E se você ainda não se ligou à música, então ligue-se à Rádio Arc-en-Ciel, a melhor rádio em música portuguesa. Hoje o Carlos Pires já foi embora, mas eu não, eu ainda estou cá. Então, se, mesmo se você quiser pedir um disco ou dar um bom dia à rádio, você só tem a fazer o 0238-434800 e a gente estará cá para passarem a sua música que prefira ouvir. Então vamos passar mais umas músicas e esta música é do São Martinho. Vamos cantar e é um... uma canção musical de enfant. Já vejo viajar. Hoje é dia de São Martinho, anda conosco cantar. Hoje é São Martinho, eu desejo um São Martinho a todos e então vamos continuar com outras belas músicas. Se eu um dia não puder cantar. Ora, e continuamos então com Hugo Manuel, se um dia não puder cantar. Se um dia não puder cantar. Histórias através das minhas canções. O que a alma tiver para dizer. sem ti, sem o teu coração. A teu lado estarei, ninguém vai dividir. Dois laços de ternura que o amor quis unir. Continuamos com o nosso José Amaro, onde tu fores, eu vou. Quando se quer alguém mais, é tão bom amar assim, buscar-te alguém que gosta de mim. A gente se entende no olhar, cumplicidade pelo ar, é tão bom amar assim, gostar de alguém que gosta de mim. Alô, gente apaixonada hoje! Meu amor, o que tu desejas, faz minha vida mais feliz. Onde tu fores, eu vou. Christmas. Thank you, see the whole series. Estamos então à escuta das bombocas Portugal no Coração, se não fossem as mulheres. Nada fazia sentido ali.

não consigo nem respirar. Tu és assim. O meu corpo fica a tremer. Já não sei o que hei de fazer. Volta.

Ora, e vimos de ouvir Roberto Leal, Vinho Verde. Então, e continuamos a nossa emissão e vamos continuar com José Malhoa, Isabel, Minha Fruta, Meu Mel. Então, uma ótima manhã para todos desse lado que eu desejo. E boa escuta.

que Deus te agradeça. Tinha que ir embora, andar pela estrada fora, minha vida era o palco. Tantas vezes eu te quis falar, meu amor, conta comigo. E agora que não estás, meu consolo é saber que um dia estarei contigo. Que Deus te guarde. Vimos de ouvir então Maria Lisboa, que Deus te guarde, que foi pedido da parte da Glória, a nossa animatriz das quartas-feiras. Ora, e continuamos então com a nossa dedicatória. Tenho aqui mais uma dedicatória, que é da parte de Rosa Maria, para a família Pacheco e família Leal, e não esquecendo todo o auditório da rádio e também todas as pessoas que a conhecem. Ora, e da minha parte, meu muito obrigado, e eu vou passar aqui uma canção que tem por título Marco Paulo, Nossa Senhora. Então, vamos à escuta. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz, olhar

Perfeito, aí vimos de ouvir Marco Paulo, Nossa Senhora, que foi pedido de Rosa Maria. E então vamos continuar com a nossa bela música. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Olha, e vamos continuar então com Banda Lusa, e esta noite serás minha. Então, olha, se tiver alguém para esta noite, já estou com sorte. Então, boa escuta e um ótimo dia para vocês aí desse lado. Um ótimo dia de sexta-feira, 11 de novembro, dia de São Martinho, que é feriado. Vamos comer as castanhinhas e beber o vinho. Então, vamos já a elas. Esta noite eu vou estar à tua espera para uns momentos de amor e de prazer. As horas passam, quem me espera desespera. A madrugada vai alta, não sei o que fazer. No cinzeiro já não cabe mais um cigarro. O telefone continua sem tocar. No meu quarto ouço o barulho de um carro. Fecho os olhos e imagino que és tu a chegar. É um amor cigano que vai e vem. É um amor cigano que a gente tem. É um amor vendido que vive escondido por causa de alguém. É um amor cigano que vai e vem. É um amor cigano que a gente tem. É um amor vendido, um fruto proibido, mas que sabe bem. Esta noite dormiste nos meus braços. Amanhã não sei o que vais fazer. Talvez tentes esquecer os meus abraços ou queiras ficar comigo até ao entardecer. Nem sempre estamos juntos quando queremos. Nossas vidas são diferentes, sabes bem. Em segredo aproveitamos o que temos. E quando estamos sozinhos não existe mais ninguém. É um amor cigano que vai e vem. É um amor cigano que a gente tem. É um amor vendido que vive escondido por causa de alguém. É um amor cigano que vai e vem. É um amor cigano que a gente tem. É um amor vendido, um fruto proibido, mas que sabe bem. E vimos de ouvir então Banda Lusa, esta noite será minha, o amor cigano. Ora, e vamos continuar então com as nossas dedicatórias, desta vez é da parte de

Casa 45 à Chingy, GCR Gilles Création Rénovation à Saint-Denis-en-Val, Vite Couverture à Ingres. A todos, muito obrigada. A todos, grand merci. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Ora, e vimos de ouvir então uma página de pub e vamos continuar com as nossas músicas e a emissão O Fim de Semana à Porta. E então tenho aqui mais uma dedicatória para passar, que é da parte da sua neta Maria de Lourdes para a sua avó, a Madame Esperança. Que ela pede então uma cançãozinha para ela, do Graciano Sagra. Eu vou passar esta canção, A Imigrante Só Por Ti. Então, desejo um ótimo dia a toda a família e a Ser Esperança também. Então, vamos escutar esta música. Estava tudo combinado, muitos planos para nós dois, casamento já marcado, tantos sonhos para depois. De repente muda tudo, teu destino é outro alguém. Minha vida foi ao fundo, eu parti pelo mundo e nunca mais voltei. Fui-me embora para esquecer, porque não podia ter o teu amor. Fui para longe para chorar e a distância me curar a minha dor. Eu deixei o meu país para não ser mais infeliz, e sendo assim, podes querer, meu grande amor, o imigrante que hoje sou. Tenho a minha vida, a meu lado outro alguém, mas tua paixão perdida não esquece nem esquecerei, porque há dores que não se apagam, longe ou perto são iguais, e por causa dessa mágoa eu àquela estrada já não volto. Fui-me embora para esquecer, porque não podia ter o teu amor. Fui para longe para chorar e a distância me curar a minha dor. Eu deixei o meu país para não ser mais infeliz, e sendo assim, podes querer, meu grande amor, grande que hoje sou é só por ti. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Ora então, e vimos de ouvir o Graciano Saga, Imigrante Só Por Ti, que foi pedido da parte da sua neta Maria de Lourdes para a Madame Esperança. Ora, e então, e vamos continuar com as nossas belas músicas e vamos continuar com Portugal Dança Alt Star até a uma noite parar, até a noite parar. Girar. Ora, então vimos de ouvir Portugal Dança. E vamos continuar com mais uma dedicatória que é da parte de Rosa Maria para Maria José. E ela pediu-me então para passarem um grupo, que é um grupo e que teve cá na nossa rádio, no baile, e com os Irmãos Verdades. E então vamos ouvir os Irmãos Verdades, Yolanda. Foi um grupo que cá esteve no baile da Rádio Arco-Íris e que deu um grande sucesso. Então vamos ouvir esta linda música.

mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Ainda te lembras, amor, como tudo começou? Se te esqueceste, eu não. Nosso primeiro beija-beija fui atrás da igreja num bailarico de véu. A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir e toda a aldeia também. A querer nos ver acertar e para me encorajar, ainda me lembro, meu bem, toda a malta gritou, até o padre ajudou. Aperta, aperta com ela, a banda sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela, nós apertamos os dois, então aí é que foi. Aperta, aperta com ela, assim amor, pois então começou nossa paixão nesse baile de verão. Sempre a tocar, o povo todo a cantar. Aperta, aperta com ela, nós apertamos os dois, então aí é que foi. Aperta, aperta com ela, assim amor, pois então começou nossa paixão nesse baile de verão. Festa na aldeia, quando lá cheguei, toda a gente dançava, menos a Rosinha, estava muito triste e desanimada. Perguntei-lhe então se ela gostaria de dançar comigo. Respondeu-me que sim, mas que era muito envergonhada. Encosta, encosta a tua cabeça. Ora então, vocês estão à escuta da emissão Fim de Semana à Porta, apresentada por Lourenço. E então eu vou passar aqui mais uma dedicatória que tem por título Ibazon, Hoje Eu Sou Feliz, e é da parte de Rosa Maria para a sua irmã Júlia, porque ela pediu para uma e a outra ficou ciumenta. E então vamos passar aqui uma bela canção que tem por título Ibazon, Hoje Eu Sou Feliz, e também para todo o auditório da Rádio Arco-Íris e todos os animadores, e da minha parte o meu muito obrigado e um ótimo dia. Eu não vou ficar sem ti, eu não quero nunca te perder. Tu és tudo o que eu preciso, foi em ti que encontrei o amor. Eu nunca imaginei encontrar alguém que fosse assim, que merece tanto amor e ficasse para sempre em mim. Este amor eu vou fazer de tudo para não perder. Não quero nem pensar em ter que dividir, porque sem ti não posso mais viver. Hoje sou feliz, tu és toda a razão do meu amor por ti. E hoje sinto o teu amor em mim. Tenho vontade de gritar te amo. Ai, se tu soubesses

bem com atenção. Todos temos o dever de dar às nossas mulheres muito carinho e afeição. São as mais lindas do mundo, donas do nosso coração. Se somos meigos para elas, damos tudo, tudo, tudo com toda a dedicação. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem um encosto à maneira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem a noitinha brincadeira, nós pimba, nós pimba. Ora, 11 horas e 52 minutos e então estamos quase, quase a chegar à nossa reta final. Ora, eu vou passar aqui uma última dedicatória que é da parte da senhora Gomes, da Vitriologia, para o seu genro que fez anos ontem. E então ela pediu para passar aqui uma musicazinha da Amália Rodrigues e vamos ouvir uma rapisódia de fado da Amália Rodrigues. Então... E para ela, um ótimo dia. E também não esquecendo o auditório da Rádio Arc-en-Ciel e todos os animadores. Da minha parte, muito obrigado e tenha um ótimo dia. Oh, fugir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beija o ar e mais nada. Que beija o ar e mais nada. Então aí vimos de ouvir um fado da Amália que foi pedido da senhora Gomes da Vitriologia para o seu genro que fez anos ontem. E continuamos outra, mais um bocadinho com a nossa música. Estamos a 3 minutos do fim da minha emissão das manhãs, para as manhãs românticas, o fim de semana à porta. Pois é, meus amigos, para hoje acabo com estas lindas músicas a minha missão, o fim de semana à porta. Desejo-vos um ótimo dia e então marcaremos encontro para terça-feira, se Deus quiser, com mais uma missão das manhãs românticas. Então até lá, vocês cuidam-se bem de vocês, um ótimo dia, um bom fim de semana e um ótimo feriado de... que temos hoje, que é o dia das castanhas. Então, beba um pouco cheio, façam muito cuidado, beba uma pinguinha, mas com moderação, e cuidem bem de vocês. Bom fim de semana e até terça-feira, se Deus quiser, e um ótimo dia para todos. E vamos deixar com a RTP Internacional para ouvir alguma notícia lá de baixo. São 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. A Comissão Europeia está mais pessimista em relação ao próximo ano. Bruxelas tinha previsto um crescimento da economia portuguesa de 1,9%. Agora reduz esta estimativa para 0,7%. Giorgia Meloni diz que Itália não pode ser o único porto de chegada para navios de migrantes vindos de África. A primeira-ministra italiana considera incompreensíveis as críticas feitas ontem pelo governo francês pelo facto de Itália não ter autorizado o desembarque de migrantes resgatados por um navio humanitário. Sol em Portugal continental, com aumento de nebulosidade na região sul do país a partir da tarde, onde há possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos. Na Madeira, céu em geral nublado, nos Açores, algumas nuvens com abertas, previsão de aguaceiros fracos nas ilhas do Grupo Ocidental. Notícias com edição de Frederico Moreno. Marcha atrás nas previsões de Bruxelas. A Comissão Europeia acaba de cortar a estimativa de crescimento económico para Portugal no próximo ano. No Boletim Macroeconómico de Outono, divulgado há pouco, Bruxelas estima que o Produto Interno Bruto português cresça 0,7% em 2023. Trata-se de menos de metade, Rita Soares, do valor que constava da anterior previsão. O pessimismo é a nota dominante. A Comissão Europeia reviu em baixa as perspectivas de crescimento da economia para o próximo ano. Antecipa-se, portanto, uma contração significativa. Olhando para o caso de Portugal, Bruxelas antecipa um crescimento do PIB de 0,7% em linha com o Fundo Monetário Internacional. Ainda assim, trata-se de um valor que representa menos de metade do que era estimado há três meses e que fica 0,6 abaixo das contas do Governo para 2023. No que à inflação diz respeito, a Comissão é também mais pessimista do que o Executivo, ao rever em alta a previsão da taxa para os 8%, 0,6 acima da previsão do Ministério das Finanças. Quanto à inflação da zona euro, deverá rondar em média os 8,5%. Sobre o déficit, a Comissão mantém a estimativa anterior de 1,9% em harmonia com o que diz o Governo. O clima de incerteza trazido pela guerra na Ucrânia, bem como a crise dos preços da energia e a perda do poder de compra, são todos ingredientes de peso que devem contribuir para um cenário de recessão nos últimos três meses deste ano. Recessão que, antevê Bruxelas, vai manter-se no arranque de 2023. A Comissão Europeia faz uma revisão em baixa das perspectivas de crescimento económico para Portugal. Para além disso, Bruxelas também se mostra mais pessimista do que o governo de António Costa em relação à taxa de inflação. Bom dia, Pedro Sousa Carvalho, comentador de assuntos económicos da Antena 1. Estas previsões mostram que as grandes consequências da crise económica e energética vão sentir-se no próximo ano? Claramente, sim. As previsões não são nada simpáticas e ainda por cima, Frederico, fazem aqui tábua rasa daquilo que é o Orçamento de Estado, as previsões do Orçamento de Estado, e atenção que o Orçamento de Estado ainda nem sequer foi aprovado, só vai ser aprovado daqui a duas semanas. E se essas previsões estiverem corretas, quer dizer que já vamos aprovar um documento que provavelmente terá valores já completamente desatualizados. Os números não são simpáticos, a Rita dizia bem, em termos de crescimento económico, a Comissão Europeia está a prever cerca de metade daquilo que prevê Portugal, o déficit é pior, a inflação talvez seja o mais assustador, com a Comissão Europeia a prever 5,8% no próximo ano. Eu há pouco estava a ouvir a conferência de imprensa, ouvi o Comissário para os Assuntos Económicos, Paulo Gentiloni, a dizer que o pico da inflação está próximo, mas antes de chegarmos a esse pico já se percebeu que isto vai continuar a fazer estragos no próximo ano. Bruxelas bate as expectativas também, sim, em relação não só ao desempenho da economia portuguesa, mas ao conjunto dos países da União Europeia.